Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. We planned it all at the start, but you Estamos apresentando Encontro Central. Barbra Streisand com Woman in Love, também Baby I Need Your Love Away com Peter Frampton, matando saudade, e abrindo com Bee Gees. E agora tem Crowded House, Don't Dream It's Over. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Take you just the way you are.

Fábio Teles apresenta Encontro Central. Say Estamos apresentando Encontro Central. Thank you.

Estamos apresentando Encontro Central.